e eu não vou me defender? Não é isso que está dito ali. Mas ele quis dizer para a gente não resistir ao mal, porque toda vez que a gente resiste ao mal, a gente está dando força para ele, está propagando o mal. Então, dar a outra face do mal é pagar o mal com a sua outra face, que é o bem. É o bien. Porque na hora que a gente comenta as críticas, as fofocas, elas ganham força. Na hora que a gente combate o mal ganha força, se propaga. Por isso, Machado de Assis, não Francisco, Machado, o escritor, dizia que o maior pecado depois do pecado é a publicação do pecado. O escândalo. É o escândalo. Então, a gente soube de uma coisa errada. Para que eu vou divulgar o mal? Tanto bem para ser falado, para ser dito e praticado. Mas eu não, como eu sou orgulhoso, venho aqui dar palestra, aí o Eliseu vem diz, Nazareno, você falou aquilo, estava errado, por isso, para aquilo. Mas eu, orgulhoso, não aceito a crítica. Magoado, o que é que eu faço? Chego aqui para Aide, acertei. Disse, Aide, você sabe o que é que o Eliseu falou de mim? Falou isso, isso e aquilo. Mas você sabe que ele não tem moral para falar de mim, não? Porque eu sei isso, isso, isso dele. E a ideia fala para sua melhor amiga, para sua melhor amiga, para Elizabeth, que é mulher. E mulher, vocês sabem, né? Um perigo. E daqui a pouco está a casa espírita toda com raiva do Eliseu. Porque o Nazareno, orgulhoso, ficou magoado. Aí a vibração do passe cai. A mediúnica não dá o resultado que deveria dar. As pessoas não se confraternizam na casa espírita. Falta mais amor. Porque eu fiquei magoado e contei para uma mulher. Vejam como uma coisa tão simples. Então eu queria saber hoje aqui de vocês, qual é a água mais importante que existe na casa espírita? Me digam. Não é água frutificada. Não. Qual é a água mais importante da casa espírita? A água do amor, o perdão, a tolerância. Está chegando, mas não é essa não. A humildade. Antes que você me mande embora daqui, porque eu estou falando da água frutificada, que tem o seu justo valor, mas a água mais importante da casa espírita é a água da paz. Quem conhece a água da paz, levante a mão, por favor. Só se salvou uma alma. Chico Xavier estava em Uberaba. E uma senhora foi até ele e disse, Chico, meu casamento está um inferno, eu não aguento mais meu marido. Todo dia nós discutimos, ele fala daqui, eu falo dali, aquela confusão. Nosso casamento está por um fio, o que é que eu faço, Chico? Pergunte aos espíritos qual é a solução. E aí Chico consulta o espírito. José Maria de Deus, sua mãe, João Maria de Deus, sua mãe chega. Ele diz, Chico, diga para a nossa irmã que ela use a água da paz, que vai estar resolvido o seu problema. Chico fala para a pessoa, ah, muito bem, sai feliz da vida. Quando vai na primeira farmácia, ela pergunta, o senhor tem água da paz? Água da paz? Vai no supermercado. O senhor tem água da paz? Ninguém sabia o que era água da paz. Consulta tudo, liga para São Paulo. Olhou na internet. Essa é a versão moderna da história, né? Olhou na internet, nada, ninguém sabia que era água da paz. Aí ela volta lá indignada e disse, Chico, que danado de espírito é esse? Que eu pergunto a solução e diz que é água da paz, eu não encontro água da paz em lugar nenhum. Chico olha, vem João Maria de Deus sorrindo, ele diz, Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum. É água potável que tem na casa dela. Na hora da discussão, ela pega uma colher de água, coloca na boca, não engula e nem cuspa fora. E espere até o final da discussão. Como ela vai estar com a boca cheia, não vai poder falar. Vai ter que calar. Então a água da paz, meus amigos, é muito importante na casa espírita. É certo? A água da paz. Porque às vezes a pessoa, por causa de um minuto que ela não foi feliz, um minuto, uma frase mal colocada, a gente pega 10.